3, 2, 1 e. Eu sei que eu errei, eu desacreditei no sonho que eu vivia. Agora eu repensei e me arrependi. Quero voltar atrás, pois te amo e quero gritar ao mundo inteiro o que eu quero dizer quando olho pra você e percebo que a vida pode ser bem melhor se eu posso dizer. Eu não vou evitar, vou tomar coragem para te falar que eu te amo e não posso esconder. Não consigo ignorar o que eu sinto por você. Eu errei ao pensar, imaginar que poderia deixar de amar você, deixar de amar você. Viver, viver e esperar alguma coisa acontecer pra nossa vida melhorar. Eu preciso dizer palavras que curem minha dor, que alcancem o seu coração, sejam sinceras e suaves, transmitam o que eu quero dizer quando olho pra você e percebo que a vida pode ser bem melhor se eu posso dizer. Eu não vou evitar, vou tomar coragem para te falar que eu te amo e não posso esconder. Não consigo ignorar o que eu sinto por você. Eu errei ao pensar, imaginar que poderia deixar de amar você, deixar de amar você. Que eu te amo e não posso esconder. Não consigo ignorar o que eu sinto por você. Eu errei ao pensar, imaginar que poderia deixar de amar você. Deixa de amar você.